Eu fumo há, sei lá, 5 anos, e não sabia bolar. Aprendi a bolar esse ano. Bolado, brisado, narguilho baseado. De repente, encostou ela do meu lado. Blunt de maçã, essência de menta. Dá uns dois e. Dá uns dois e senta. Tenta, tenta. Dá uns dois e senta. Tenta, tenta. Dá uns dois e senta. Tenta, tenta. Dá uns dois e senta. Ela tomou bala. E não parar de tomar água. Eu no toque, o som batendo. Ela no carro, embrasada. Fechei os quatro vidros, neblinei de fumaça. Eu vou louco de maconha. Ela vai louca de bala. Tá ligado? Eu vou dar uma acelerada. Rumo pra minha casa. E quando chegar lá, ela vai pedir água. Gelada, fudida. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. A brisa dela bateu e ela tá pronta pra sentar. Então curte a sua brisa que o Wallace vai mandar. Que o Gustavo vai mandar. Catucar, catucar, a chota da menina. Catucar, catucar, a chota da menina. Catucar, catucar, a chota da menina. Que é fácil demais. Na pica você desce, na pica você desce, na pica você desce, na pica você, pica você, pica você desce. Tenta, tenta, dá os dois e senta. Tenta, tenta. Dá os dois e senta. Ela tomou bala e não parar de tomar água. Eu no toque, o som batendo. Ela no carro, embrasada. Fechei os quatro vidros, neblinei de fumaça. Eu vou louco de maconha. Ela vai louca de bala. Tá ligado? Eu vou dar uma acelerada. Rumo pra minha casa. E quando chegar lá, ela vai pedir água. Gelada, fudida. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. A brisa dela bateu e ela tá pronta pra sentar. Então curte a sua brisa que o Wallace vai mandar. Que o Gustavo vai mandar. Catucar, catucar, a chota da menina. Catucar, catucar, a chota da menina. Catucar, catucar, a chota da menina. Que é fácil demais. Na pica você desce, na pica você desce, na pica você desce, na pica você, pica você, pica você desce.